1383. ZYH628, operando na frequência 1370 kHz, AM. Rádio Vanguarda de Caridade, Ceará. A rádio do seu coração. Vem aí mais uma atração.